Interrompemos a programação da Rede Atlântida para a apresentação do horário eleitoral gratuito do PD. Oh, Ana, love you! Vou cantar um reggae, eu acho, hoje aqui. Vamos fugir, give me alone. Outro lugar, baby, give me alone. Oh, vamos fugir. Vamos fugir para outro lugar. Vamos tirar esse alemão aí. Alemão Fetter, deu pra ti, cai fora, deu pra ti, baixo astral, hoje é magnata e tal. Vamos lá então, eu tenho minha plataforma, que é muito reggae, muito violão, muito unplug no postinho, e também a galera que gosta de soltar pipa vai estar liberado. Grande presença, magnata, respect, mano, abre teu olho. Qual o número? Qual é o número mesmo, magnata? 190. Ah, isso aí é artigo pra me meter em cana. Estrela d'Alva. Aqui quem está falando é Ricardinho Prates, da banda Estrela d'Alva. Você me conhece, já toquei no Rock in Rio, no Planeta Atlântida, Festival de Salvador, entendeu? Não consigo sair na rua devido às multidões, entendeu? Caso eu seja eleito no lugar desse alemão aí, entendeu? A minha música que você está escutando, não aceito, não, vai entrar na programação da Atlântida. Eu vou assumir o Pretinho Básico, que já faz tempo que eu devia assumir, né? O meu coração sempre quer mais. Então tá, galera, não aceito não, de jeito nenhum. O meu coração sempre quer mais um voto, entendeu? Então vota aí, parceiro, vota aí. Não aceito não, de jeito nenhum. É isso aí, né, cara? Tamo aí de novo. Quero fazer umas promessas aí hoje, cara. Aproveitar meu horário político aí. Dizer pra tirar esse ananado, esse alemão aí, né, cara? Já era, né? Alemão já era. Campanha alemão já era, cara. É isso aí, cara. Se eu assumir essa bagaça aqui, vai ter muita champanhota pras minas. Vai ter muita festa, cara. Caixa Baixa vai pegar eu, o Geiso, cara. Joãozinho, Batata. Rapaziada aí que tá meio excluída aí. Até o Meira eu vou botar de volta aí no programa, cara. E vários loucos aí vamos dominar, cara. E vamos sortear várias viagens, cara, pra sabe pra onde, né, cara? Nova York, né, cara? Que é onde são os melhores caras das suas profissões, cara. É isso aí, cara. Vote Dudu. Qual é o número? É 6924, né, cara? É isso aí, cara. Tô andando muito com pause. Sucesso, sucesso. Só alegrias, cara. Muito bem, estamos começando o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida 1 e 4. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua audiência. Também estamos para todo mundo pela internet, atlantida.com.br, com Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Skin, o Cervejão, Se Beber Não Dirija, e Lojas Colombo, você pode, você merece. Quarta-feira, 25 de agosto. E aí, Potterzinho? Aê! Boa tarde, gente! Boa tarde, Everton Cunha. Boa tarde. Mr. P. Fala, Marcos Bianges. É, eu, galera. Porazinho. Oi, boa tarde. Maurício Amaral. Boa tarde, som. E a estrela móvel desta quarta-feira é... Roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, tudo? E aí, Rodaquinha, tudo bem? Tudo beleza? Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Vamos juntos até as 2 da tarde, no dia do feirante. Olha! Ah, o dia do feirante, né, Marcos? Hoje é dia do feirante, é verdade, cara. Eu distribuí muita mercadoria. Exatamente. Hoje de manhã, pra galera ficar bem na feira. Abraço pra você que monta e faz a xepa. É, né? A xepa. A xepa. A dona xepa, lembra da novela Dona Xepa? Ontem era dia da feira, não era? Ontem era dia da feira, e hoje é dia do feirante. Não, ontem foi A gente falou de feira. A gente falou de feira, o Potter até. Não tinha nada a ver com o dia da feira. Não, mas esses que dias que foi falou? Dia da feira, cara. Foi dia do feirante, Hoje é dia do feirante. Hoje é do feirante? É, hoje. Não tá ouvindo o programa, Marcos? Não tava ouvindo, tava ouvindo outra rádio aqui no meu fone. Tava pegando uma rádio melhor. Então, Ariel 7. Por que o Potter levantou aquele assunto? Porque é o esporte de 12 na feira. É, programa de 12 na feira e pegar uma fila de banco. Esportes idoso. Tinha que ter falado isso hoje. Não quer aguentar tudo de novo hoje, Potter? Ah, eu joguei fora o papel. Feirante e hoje é um também. Cara legal, né? Sempre é um cara legal, muito claro legal. Claro que é, né? Claro que é. Faz com um preço mais barato. Isso. Ah, só tem R$1, então beleza. Dá pra negociar, né? Dá pra negociar, sim. E sempre é do interior e fala porta, carne, né? Sempre eu já vivi um dia de feirante no Patrola. Ah, é? Só que eu fui além de ser feirante. Eu fui pra propriedade rural, colhi as bergamotas. Mas que beleza! Lavei as bergamotas. Laranjas muito também. Bom. Dormi na propriedade rural e acordei às 2 da madrugada, que é quando eles carregam o caminhão pra vir pra Porto Alegre. Olha, Rodaica, eu tô precisando. E aí fui pra feira vender. De alguém pra trabalhar lá na minha horta. É, o Potter fez a mesma matéria, só com mulheres, peras, morangos. Não, o Potter não foi, que ele não acordou, mulher, né? Mulher melancia. Naquela época não era ainda do Patrola. Naquela época era só do Papo Clipe. É afinado o Papo Clipe. E o bom de ir na feira é no final, né? Que tá tudo em promoção, né? É, final da vida, é, daí é a xepa, daí tudo. Sim é a xepa. É, mas daí os melhores produtos já foram. Ah, não, mas é outra escolha, não, é qualidade. Não é podre, não. Né? Não, mas não é que podre. Feira combina com acordar cedo, os velhinhos, por exemplo. Né? Quem não sabe, os velhinhos gostam. Mas tem uma feira, até a feira que te atrapalhou, né? No Bonfim, por exemplo. No Bonfim tem duas feiras. Não atrapalhou, faltou planejamento pra ele. Ele sabia que tinha feira, né? Então ele tinha que sair antes de casa, antes do que antes ele sairia. Nunca é legal. Deixa eu ver o que tá escrito no teu crachá, Potter. Deixa eu ver. Qual deles? Provavelmente deve ser provisório. O da rádio, o da rádio. Num deles até tu pode me tirar o outro, não. Tá, não, mas eu, assim, no que me diz respeito âncora, agora... Âncora... Programação. Diz. Programação. Tem o sufixo GER de gerência... Nenhum. Ou GEREX, de gerência executiva, ou DIR, de direção, tem? Não tem, né? Nenhum momento. Ah, tá, só pra saber. Nenhum momento. Então, não que eu precise me explicar, mas eu vou te dar essa explicação pelo carinho e respeito que eu tenho por ti. Tá. Tá brabo porque tu chegou atrasado, de maneira alguma. Te perdoou por te trair, é mais ou menos isso. De maneira alguma, cara. Ah, tá, não. É que assim, há uma feira no Bonfim todos os sábados. Todos os sábados, a partir do meio-dia, fecha-se a Irmão José Otão, a antiga Vasco da Gama, entre a João Teles e a Santo Antônio. E aí a comunidade do bairro Bonfim, vai ao delírio. Passeia. Comprando produtinhos de ótima qualidade com os queridos feirantes. Só que neste sábado, por ser um sábado praticamente de verão fora da época, tava completamente atolhada a rua, o bairro, porque o Bonfim é o bairro da redenção. Então as pessoas vão para os parques, vão assistir botijão explodir e essas coisas e tal. Então, neste sábado específico, mesmo que eu tenha saído às 5 da tarde de casa para ir ao encontro da nossa audiência, não consegui vencer. E a tua que mulher, tava demais. Tua mulher te obrigou a vender a moto, aí sem moto fica difícil. É isso aí. A culpa no final, a culpa é sempre da mulher. Eu não obriguei nada. A culpa é da mulher, sim. Alexandre, fala pra ele que eu não obriguei ela nada. Ela não obrigou nada. Isso é um absurdo. Olha, isso é um absurdo. Olha como eu tô lavando roupa suja, cara. Lavando roupa suja no ar. Vamos lá. Cara, mas é bonito. Absurdo. A culpa é tua sempre, Rodaico. Não é culpa minha. Tá, hoje também é dia do soldado, cara. Ó, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acuda, acuda, acuda, a bandeira nacional. Todo mundo lá podendo morrer queimado e os caras acuda a bandeira nacional. Toma banho a bandeira, deixa queimar aquela porcaria. Ah, que isso, como é que ele sabe essa música, cara? Do colégio, né? Infância. Ah, infância. Será que ainda, ensinam nas escolas esse tipo de música, de marchinha? Tá, né? Mas um abraço a você que é soldado e a nosso ouvinte aqui do Pretinho. Muito, você muito, cara, você muito, que vive do seu soldo, né? Que é o salário do soldado. É verdade. Você que fica na guarda. E muitas vezes no prejuízo. Mas muito obrigado pelo seu trabalho e pela sua audiência. Quando é dia do soldado, é dia de todo o... Não só os soldados, né? É do exército. Do exército brasileiro, mas... Mais ou menos. Né? General. Mesmo o general já foi um soldado, né? É. Sim, também sim. É dia do exército, né? Sim. Então, por causa do Duque de Caxias. Então você, né? Exército, sinta-se abraçado, né? Também, muito bom. Duque de Caxias. Destaques comentados do Clique RBS, candidato a deputado estadual é flagrado com cheques roubados na Grande Florianópolis. Ah, verdade. Infelizmente, esses cheques eram roubados, eu não sabia. Senhor Genísio Xavier, do PDT, e outro homem que teria fornecido folhas de cheque, acabaram detidos, Almir. Tem ódio. É de ótima qualidade esse cheque, isso aqui pode ficar tranquilo. O Genísio foi pego quando tentava pagar, ou melhor, já tinha pago combustível num posto de gasolina com os cheques furtados. Oh, o Genísio. Como é que é o nome do Genísio? Genísio Xavier, do PDT. Não, agora ele vai dizer errou que a ele época. Não sabia que o cheque é que ele errou roubado. A época, né? É pra roubar depois, Genísio. Depois. De eleito. É agora. Antes não. Não dá certo antes. É verdade. Cara, a baleia que movimentou milhares de pessoas ontem à tarde em Capão da Canoa ainda não morreu. Tá em Capão de novo. Mas com certeza virá a falecer, porque novamente encalhou a baleia. Isso, voltou. Baleia aparece novamente encalhada em Capão Novo, desta vez por estar debilitada. A probabilidade de que o animal desencalhe com vida é pequena. A área onde está a baleia encalhada está fechada. E isso foi feito para que curiosos não entrassem no mar e estressassem ainda mais o animal. Lá. Ela está a uns 30 metros da praia. Hoje pela manhã, quando eu fiquei sabendo pelo Twitter da Rádio Gaúcha que a baleia estava novamente encalhada, eu me pus a pensar, né, naquele momento filosofia do Pretinho. Será que esta baleia não quer morrer? Pois é. Será suicídio. Que esta baleia não a está baleia tentando suicida, o suicídio? Né? Exatamente. Porque ela foi traída pelo seu baleia, né? É, triste, não, cara, mas traição não é motivo para suicídio. É porque ela estava acima do peso e sempre se também mata, não, né? É motivo para suicídio, mas sabe-se lá, né, cara? Eu acho que ela, né, não, cara, quer morrer. Tu acha que ela não quer morrer? Porque eu acho que quem quer morrer não quer sofrer. Quem quer sofrer, sabe, quer viver. Mas 90% dos suicidas morrem perto do telefone. Eu acho que os animais não têm discernimento pra resolver se matar e se matar de uma forma não sentir dor, entendeu? Que é como o humano faz. O humano não sente dor, né? Ele dá um tiro, ou se ele tem medo de dar tiro, ele toma um monte de remédio que ele sabe que ele vai ficar desacordado até morrer. Ele não pega uma faca e vai se esfaqueando até morrer. Tirando o Nego Mal tentou sofrer antes de se matar. Mais ou menos o que tinha dito antes, porque quem quer morrer justamente pra não sofrer. É, conforme tu disse, né? Mas o caso dela, ela não quer sofrer. Talvez ela não tenha força todo mais esse entendimento pra saber se ela vai sofrer ou não. Vou sair daqui desse mar aqui, quero morrer. O suicídio é só pra quem é consciente, cara. Claro. Acho que o animal não tem consciência. Que é a Preta Gil querendo pegar uma praiazinha ali. Os caras não. Volta pro mar, Preta Gil! Não! Quero pegar uma praia! Tem muito caso de bicho que se mata. Claro, não, cara. Tem uma música do Leão de Nós que o Teddy canta, ou nas geleiras onde um mamute foi morrer e tal. Conheço também caso de suicídio em massa de búfalos. Por que, que o Teddy fez Gil, uma... Vacas. Falando de mamute, o Teddy não pode saber se o bicho que o Teddy morrer. Fez uma não, parei um pouquinho. Na Era do Gelo, o desenho da Era do Gelo. Da Era do Gelo, aparece em mais de uma situação. Mas essa nos coisa desenhos de animais, os animais falam, pensam, têm sentimentos, são humanos, né? Então é óbvio que ele vai querer se matar também. Eu vou consultar esse enciclopédia aqui, Era do Gelo. Isso é histórico do animal, claro. Tem outra. O cachorro, por exemplo, tem muito cachorro que quando sabe que vai morrer, ele se recolhe. Mas não é que ele escolheu, ele tá doente, ele sabe que vai morrer. Eu tinha uma cachorra em casa que se despediu aqui da também, família toda. Mas é boa a filosofia. O lance dessa história aí é que há 10 anos não se conseguia fazer desencalhar uma baleia. E ontem foi toda uma festa, 700 pessoas na beira da praia pra ver o desencalhe da baleia. Que ninguém sabia se a baleia queria ser desencalhada. No mesmo lugar onde ela estava. E o fato é o seguinte, a filosofia do Fetter pela manhã, ao ver o Twitter e tal, foi apenas uma filosofia. E como tal, não tem a necessidade de provar nada. É apenas uma filosofia, uma reflexão sobre a baleia que poderia estar retornando. Mas será que não... ficar encalhada para... Não puxaram puxaram ela pouco. Deviam ter jogado mais pro meio do mar. Assim. Rebocaram bem. Aberto uma canaleta pra ela passar. Ou bota um muro ali agora. Não entra mais. Mas tinha um reboque que levou ela pra além da arrebentação, pra alto mar, e ela não conseguiu. Eu tinha um amigo chamado. Tá fraco. Não tem força. Exatamente, não teve força. Coitada da baleia. O bicho pesa 20 toneladas. Tá bem, cara. Era isso sobre a baleia. Então que morra em paz a baleia. E que deu uma carninha, né? Você já comendo uma carninha de baleia? Para, meu. Vale a pena ir com o seu facão pra meio que da praia. E que doem os ossos lá pra Praia do Pinhal, que antigamente tinha o osso da baleia lá. Eu queria ouvir muito a opinião do Potter sobre esse assunto. Meu Potter, Deus. Que se foda a baleia. Que isso, cara? Tal qual as corujas, né? O ser humano gosta muito de animal, acima de dever gostar. E não o ser humano já fez sua parte, foi lá, rebocou, largou no mar, ela quis voltar, burra, que morra. Que morra. A diferença é que pelo menos a coruja fica quietinha ali, né? Mas a gente tá prestando atenção. Mas a coruja é pior, porque a coruja fica só olhando. Fica só no bico. A coruja é do surf, ela faz Obras de Porto Alegre para a Copa 2014 estão dentro do cronograma. Por enquanto está prevista a aplicação de R$523 milhões em recursos públicos para a ampliação de avenidas e a implantação de um sistema de ônibus rápido. Na Beira Rio já tem obra, né? Na Beira Rio já tem obra. É a primeira avenida a receber. Porque em função do estádio Beira Rio que vai sediar a Copa. E nesse domingo vão implodir a Fonte Nova na Bahia, né? É mesmo? É nesse domingo, 10 da manhã, tá marcado. Vão botar explosivos em 4 pontos do estádio. E ele vem abaixo. E é bonito, né? É bonito ver uma implosão. É bonito. Ele vai podia botar o time do Vitória já dentro, assim. Não, né? do Bahia então, né? Do Vitória tá na primeira divisão. E aí vai crescer uma nova Fonte Nova lá. Então domingo é a implosão da Fonte Nova. Então essa é a Fonte Velha, então, né, Maurício? É a Fonte Velha. Maracanã também começa a ser reforma no anel ontem começou. É, o último jogo do Maracanã foi domingo, né? Vai parar o Maracanã. Fechou o Maracanã. O anel inferior é que vão tirar. Eles vão por etapas. Isso. Não, mas parece que vão fechar o Maracanã. Não, já tá fechado. Não vai ter mais jogo. Não, vai ter jogo com torcida no anel superior. Reduziu a capacidade pra 40 mil pessoas, mas vai seguir, porque eles vão fazer primeiro o anel inferior. Eu vi que Vasco Fluminense era o último. Talvez o último com a capacidade total, talvez. Essa implosão. O anel inferior? Essa implosão da Fonte Nova é bom até pros Colorados, né? Porque apaga uma das partes que o Colorado não gosta de lembrar, que foi a perda do título brasileiro pro Bahia. Que década aqui, pra vocês. É, recordar é viver, né, Pio? Lá foi 2-1. É, teve o primeiro de virada, dois do Bobô. Isso faz parte de um passado tão distante que nem interessa, nem lembra, mas não tem importância. E esse passado é o que faz ter um presente vitorioso. Exato. Muito bom. Time vai começar a filosofia que perdeu da baleia bastante. De novo. Muito bom, Potter. Muito bem. Cara, vamos falar da baleia. Melhor não, chega da baleia, cara. Chega de baleia. Melhor da baleia do que quero ver os bad news ali. É verdade, amigo. É verdade. Tem notícia aqui no bad news, do plantão bad news. Notícia assim no plantão, em 20 minutos o mundo pode piorar. Um bêbado tirou a roupa antes de entrar em casa. Chegou peladão em casa. Mas errou de casa e deitou nu no sofá de estranhos. Acontece, né? A 30 quilômetros do seu lar. É verdade, a 30 quilômetros do morador de Mission Valley, na Califórnia. Ah, lá é terrível. O homem não identificado caminhou na direção errada e acabou um condomínio em San Diego. Isso acontece, né, Marcelo? Talvez por causa do calor, ele tirou a roupa e antes de entrar, capotou no sofá. É verdade, capotou no sofá peladão. O dono da casa o encontrou de manhã cedo, pegou a arma e pediu que a mulher ligasse para a polícia. Liga lá para a polícia, liga lá, imagens. Para a polícia. Olha as imagens ali, Marcelino. É verdade, olha a imagem, mostra a imagem. Meio porã, né? Meio porã, não dá para ver o pinto dele, olha ali. É verdade, tá bem colidinho, bem pequenininho. Pode tirar o desfocado ali, amigo. Ô, produção, tira o desfocado pode, ali. Pode tirar que não dá para ver nada. Uma mulher quase. Não dá para ver nada mesmo. Tamanho da barriga. Parece os policiais acreditaram no bêbado, àquela altura já sóbrio, e entenderam que tudo não passava de um grande mal entendido. Errou a porta de casa, chegou pela dança tirando o sofá. Quem aqui nunca chegou pelado na casa errada? É verdade, só o Marcelo. E acabou, só eu é Rodaica, então? Acabou pelado numa casa diferente. É verdade, Marcelo. Não tem mais notícia hoje, Marcelo? Tem o merchandising. Faz o merchan, então. O resort da Austrália está anunciando aqui na Bad News. É mesmo? Teremos um café sexy. O resort será aberto esse ano na Austrália. Está sendo alvo de crítica. Por que, Marcelo? Por quê? Por quê? Instalações, suas atrações, luta na lama entre belas mulheres e ligações sexys para despertar os clientes pela manhã. Muito legal, alô, Marcelo. Muito bom legal. Dia. É o resort. O resort que vai contar com uma equipe de modelos que oferecerá nos aposentos, que vai café pensar? Da manhã para hóspedes em trajes mínimos. É coisa bem boa, hein? Coisa bem boa, né? O resort fica a 90 minutos de carro do norte de San Diego. Sim, valor da diária não, Diego, não foi divulgado. Não, na Austrália, não é em San Diego. Tem San Diego na Austrália. Tem San Diego na Austrália. Vocês já foram na Austrália? Tem San Diego na Austrália. Não foi. San Diego nem na Austrália, é verdade. Não deve ter San Diego na Austrália. Tem é verdade, tem sim. Cala a boca, Marcelino. É comigo mesmo. Graças a Deus. Obrigado, dupla. Obrigado, como valeu. Como fala, Marcelino? Como falam os dois. Tu não deixar eu falar. Tu não quer mais deixar eu falar. Cala a boca, Marcelino. Deu, vai daí, Pia. Manda mais. Notícias de Lisboa. Ó. Português compra um bumerangue novo e não consegue se livrar do velho. Liquidação absolutamente fantástica de skates em Portugal. Ninguém compra, porque lá só existe subida. Tragédia! O polo aquático chegou no país. Grande tragédia! Logo na primeira partida, todos os cavalos morreram afogados. Nas notícias diretamente de Lisboa para o Pretinho Básico. Tenham todos um grande dia. Obrigado, beleza, Cristiano Manuel. O programa está bem informativo, né? É bom informar. Aliás, a Atlântida está ocupando cada vez mais esse papel de informar cada vez mais a sua audiência. Vai daí, Potter! O Alex Bueno manda pra gente uma lista de coisas que todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Ao ser entrevistado ao vivo por um jornal para falar sobre assaltos e roubos na cidade, apenas para dar veracidade à matéria, pegaram o microfone e sair correndo. Todo mundo faz isso. Roubar o repórter. É. Entrar num ônibus qualquer e começar a guiar o motorista. Agora à direita ali? Ah, sim. Para no vermelho, para no vermelho. Ó, tem gente no ponto, vamos parar ali. Todo mundo faz isso também. Todo mundo faz dizer ao patrão que quer uns dias de folga, pois precisa passar em várias agências de emprego. Mais uma coisa todo mundo faz, né? Com uma máscara e a mão dentro do casaco, perguntar pra um guarda na rua: onde é que é o banco mesmo? Outra coisa que todo mundo faz é colocar uma foto no Orkut com a descrição: momento tocante, eu e o doutor na hora do exame de próstata. Todo mundo faz também. Quem aqui, né, meu? Se fingir de bêbado, soluçar, tropeçar, só pra avacalhar com os policiais que estão fazendo a blitz. Ah, é, malandro. Vai sair do carro agora. Sai. Ah, tava brincando. Tem uma propaganda uruguaia de cerveja sem álcool, que é assim, os caras numa festa, numa risada, e vai fazer o bafômetro da zero e tal, e beba cerveja sem álcool. Coisa ruim, a cerveja. Que graça. Sem álcool. Ah, muito ter, ruim. Né? Mais uma coisa que todo mundo faz é passar perfume de mulher e chegar mais tarde em casa pra fazer sua mulher achar que você tinha um caso. Mas é meio louco. Todo mundo faz, né? Eu fiz já. Ah, o cara tá querendo dar uma esquentada no relacionamento, fácil. Dá uma briga, né? É, dá uma briguinha. Bem coisa de homem burro, né? Eu tomo champanhe com duas taças. Esquenta horrores do relacionamento. E uma tu tem. Nossa. Uma com batom, né? Uma eu passo batom, daí bebo na outra. Ah, não sei o que é isso, amor. Não sei. Outra coisa que todo mundo... aqui. Outra coisa que todo mundo faz é organizar uma marcha pró-sedentarismo. Todo mundo faz. Boa. Também. Todo mundo faz também uma promessa, né? Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou doar todo o dinheiro. E a última de todo mundo faz, cumprimentar o farmacêutico apertando a mão e dizer: eu tô com uma pereba na mão. Depois, né? É verdade. Tudo coisa que todo mundo faz. E Alex aí, Bueno. Rodaiquinha da unha vermelha, tudo bem? Ah, é comigo o negócio? Não, a unha vermelha. Quem mesmo? É que é Rodaique, quem é que tá com a unha vermelha aqui? Eu vim pra cá pensando, porque ontem eu tive a oportunidade de assistir uma palestra que mudou um pouco a minha vida. Ah, né? O divórcio em três partes. Eu tô no primeiro. Em duas. Eu tô no primeiro. Não, ontem eu participei de uma palestra da escritora Leila Ferreira. A Leila Ferreira, pra quem não conhece, é uma antiga apresentadora da Globo, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. Ela tinha um programa de entrevistas e tal. E hoje ela se dedica a escrever livros e dar palestras. Era um encontro de mulheres, então era uma palestra para as mulheres, sobre o universo das mulheres. Ótimo. E esse problema que a geração toda das mulheres enfrenta, que é da mulher que tá atucanada, cansada, estressada, que tem mil funções todos os dias e tal, né? E as pessoas que estavam lá, que são mulheres de todo o Rio Grande do Sul, todas vieram falar comigo sobre o Pretinho Básico. Reclamando. E do quanto é legal quando elas escutam a gente falar sobre o universo feminino. Porque o programa tem muitos homens, então vocês acabam falando mais das coisas de homem e menos das coisas de mulher, né? E aí tem uma história engraçada que a Leila contou, que eu quero contar pra vocês aqui agora. A Leila entrevistou mais de 1000 mulheres pra escrever um livro, que tá, inclusive, nas livrarias. Chama Ser Leve, o livro. Que é o que ela acha que falta pras mulheres hoje em dia. Ser mais leve com as coisas, né? Carregar menos pedra, menos aflições e tudo mais. Só abrir um parênteses bem rapidinho, verdade. Claro. Ver que diferença da mulher pro homem, né? Pro homem escrever um livro, basta falar com um homem só. É, pra tu ver. Ou já nem. Começa isso aí, né? Ou pode nem. Tentar ser ele mesmo. Mas tu sabe que é interessante, porque entrevistando essas mulheres, ela descobriu que as tormentas de todas as mulheres são muito parecidas. Né? As mulheres, são elas os homens, levam os mesmos problemas. Além dos homens... As tormentas das mulheres são os homens. E todas aquelas coisas que a gente tem que todos os dias provar pra gente mesma, né? E aí, entrevistando uma mulher, bem assim, da minha geração, né? Do meu momento, a mulher que trabalha fora, que tem casa, tem marido, que daí tem os filhos e aquela correria de todos os dias e arruma os filhos pra ir pro colégio, tava ela no trabalho e liga a professora. Ah, fulana, tá acontecendo uma coisa assim, né, um pouco desagradável aqui com a tua filha, a gente tá muito preocupada, é uma cena muito preocupante, a gente resolveu te ligar. Qual é a idade da filha? A filha, 5 ou 6 anos, assim, né, pequena, e a mulher no trabalho, super preocupada com aquela ligação, mas o que que houve com a minha filha? Pelo amor de Deus, me diz alguma coisa. Não, é que chegou a hora do lanche, a tua filha abriu a lancheira, tirou uma latinha de cerveja e tá bebendo a cerveja. Mas que isso? Mas tu imagina, na tucanação da mulher de manhã, em vez de ela botar a latinha de suco... Ai, na lancheira da filha. E a filha disse: não, minha mãe mandou pro lanche, eu vou beber. Lógico. Discutiu com o professor. E ainda reclamou e tá quente essa droga aqui. E bateu nos amiguinhos e tal. E aí, imagina, ela contou essa e muitas outras histórias que estão no livro, que são sensacionais, que revelam bem o momento da mulher hoje, né? A mulher tão atucanada, com tantas preocupações, que ela acabou falhando ali numa coisa muito importante. Sim, né? Imagina, cara. Bebendo cerveja. Mas que é, imagina a situação. Amanhã, amanhã é o uísque. Então eu até quero, eu vou, hoje de tarde eu vou escrever no blog sobre essa palestra, porque eu acho que é bem interessante assim pro universo feminino, e quero indicar aqui o livro dela, que chama Ser Leve, que é uma mudança, assim, a gente consegue ver algumas coisas que estão ali na nossa frente, e às vezes parece... A Leia é aquela de cabelo curtinho? É uma de cabelo curtinho, não, né? Ela tem o cabelo mais... Cachadinho, cachado. Não. Isso não vai é um nada encontro... liso. Isso vai ao encontro do meu pensamento, da minha sensação ontem à noite assistindo o Prêmio Multishow, que fiquei revoltado, indignado, irritado, e podem me chamar de machista se quiser. Quem ganhou? Mas foi lamentável. Foi a Maria Gadu. Lamentável ver uma banda inteira de mulheres com a Maria Gadu cantando e a negra ali toda embecada, lindíssima, salto alto, uma blusa bacana, bonita, bem maquiada, cantando Polícia do Titãs. Aquilo me revoltou muito. É ridículo, porque é uma forçação de barra, entendeu? É, tu não pode fazer isso, porque essa música precisa ter uma atitude, claro, ridículo, pra poder entoar ela. Uhum. E não uma mulher de salto alto. Aquela coisa que nenhuma dessas bandas que hoje estão... Mas, Pito, sabe o que acontece, que eu já percebi assistindo esses eventos de música? Eu acho que já fizeram tanta coisa que hoje em dia eles querem inovar de alguma forma. Sim. Vamos fazer diferente, vamos chamar atenção de uma forma que ninguém imagina. E aí acabam cometendo essas gafes, né? Porque é uma gafe completa, né? Violentando tudo. Aí e parece que não foi a única do prêmio, aí vem Vitor e Léo com a Cláudia Leite cantar Pais e Filhos da Legião Urbana. Aí combina. Aí vai, entendeu? Mas Vitor e Léo cantando Pais e Filhos é mais... Aí entrou a Cláudia Leite. Mas eu achei justo as meninas do Restart ganharem o prêmio, cara. Quem é que ganhou as bandas, hein? Alguém sabe? Mas, enfim, eu não vi, cara. Restart, banda revelação, Maria Gadu, gravando álbum do ano. Mas não quero levar pra esse lado, apenas porque vai um encontro da ideia dessa coisa das mulheres hoje, cada vez. É o que eu falo, tudo, cara. Tem e daqui coisas... a pouco, inclusive, se perdem naquilo que mas pode, não pode. Mas sabe que o homem tem que fazer e mulher tem que fazer. O evento o evento tem uma direção. Não viado, sim, né? Ele tem um planejamento, ele tem um roteiro. Evidente, né? E certamente teve um cara lá que pensou, bah, vamos fazer um troço diferente. Sim, vamos botar uma voz feminina cantando polícia. Geralmente é um viado. Aí vai pegar Pais e Filhos e tacar numa dupla sertaneja, nada mais. Eu vou tocar Pais e Filhos com o Vitor e Léo. Aí os caras acabam sendo vítimas ali de uma coisa. O Ney Mato Grosso ganhou o álbum do ano, cara. Ah, é? Eu só vi aquele DJ Boss em Drama tocando na abertura que drama, né? Com o tecladinho, aqueles anos 80, sabe? Mas legal o som do cara, tava bem animado até. Queria. Eu vi pra mudar de assunto, pra entrar nos classificados aqui, já é 1:30 da tarde, já passou meia hora do programa, só deixar uma. Hoje pela manhã, quando a Rodaica saiu de casa e tal, eu olhei em cima da mesinha de cabeceira da Rodaica o livro ao qual ela fez referência aqui agora. E abri o livro pra ler, que livro é esse, pai? Abri numa página que tinha a seguinte frase escrita. Inclusive, tuitei a frase. É impolido dar-se ares de importância. É ridículo levar-se tão a sério. Não ter humor é não ter humildade, é não ter lucidez e não ter leveza. É demais essa frase. Muito bem. É demais essa frase. Essa é a Leila Ferreira, autora do livro. É da Leila Ferreira. Entrevistou muita gente, tem citação ali de vários filósofos no livro também. É incrível o livro dela. É de um filósofo francês, inclusive, essa frase. Dá pra contar uma piadinha antes do Clá-Clá? Piada velha do povo! Apoio. Cardenal, é loucura, loucura, loucura. Aí o... Peraí um pouquinho, desculpa, fechou um merchanzinho com o Cardenal agora. Fechou, né? Claro. Aí o Salim foi à capital fazer compras para a lojinha, né? E lá encontrou uma morena maravilhosa, por quem ficou perdidamente apaixonado. No dia seguinte, mandou um telegrama para sua esposa. Sério, Sarinha, querida, vou ter de ficar mais uma semana fazendo compras. Salim. Passada uma semana, ele resolveu mandar outro telegrama para Sara. Sarinha, meu amor, minha querida, ainda vou precisar de mais uns 15 diazinhos para as compras do lojinha. No outro dia vem a resposta de Sara. Não se preocupe, Salim. Pode ficar o tempo que quiser. O que você está comprando na capital, eu estou dando de graça aqui no interior. Ai, ai, ai. Parou, Rubê. Então vamos para os classificados, velha, velhinha. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Preciso preciso dar o privilégio de um outro ser dono de um Fusca 69, o Fusca 69 mais inteiro da parada. O carro é show de bola, motor de Santana 1.8, regularizado no Detran. Tem rodas esportivas aro 17, 4 pneus novos, banco de couro, som completo. Pô, parece o Fusca do Pretinho, cara. É Frankenstein isso aí. Será que não é o Fusca do Pretinho que estão vendendo? Motor de Santana no Fusca. Motor de Santana, exatamente. Mas bota atrás. Bota atrás. Fica a polia, fica a polia pra fora, a polia do cabeçote ali fica pra fora, sabe? Demais, fica bem legal. O Potter entendeu tudo agora que tu falou. Eu entendi a parte do cabeçote pra fora. O Potter entendeu a polia que foi a frase anterior que o Fetter leu, que tuitou, lembra? Era sobre carro aquela frase? Não, é. Bom, o motivo da venda do Fuca aqui é o seguinte: a minha esposa diz que aceita somente um da década de 60 em casa. Ou eu ou o carro. Que massa. Legal. Como eu amo minha família, vou vender o meu Fuscão. Vem foto aqui no e-mail pra quem mandar pro M2 Dias. Ah, o M2 Dias? M2 Dias, o 2 e o número 2. M2Dias@bol.com.br. 16 mil reais o Fuscão, hein? Não, 69. Tá barato. Aliás, não é Fuscão, é Fusca. 69 é Fusca. Mais uma oferta aqui, vendo casa em condomínio fechado em Shangri-La, com 134 metros privativos, 3 dormitórios, uma suíte, varanda, 2 vagas e pátio privativo, na planta, previsão de entrega dezembro de 2011. Com estrutura de lazer completa, piscina, salão de festa, espaço kids, playground, quadra poliesportiva, quadras de tênis, cobertas, campo de futebol, fitness, parador à beira-mar, serviço de segurança 24 horas, faxineira, copeira e babysitter. Excelente para a família desfrutar o ano todo. Motivo, estamos comprando um imóvel na cidade de Porto Alegre. Então é o seguinte, entrada de 50 mil. Mais 53 parcelas de 1.571 que são reajustadas pelo INCC. Facilitou, hein? Mais 2 reforços anuais. Financiamento direto com a construtora. Excelente negócio. O valor da venda atual do imóvel de 3 quartos neste condomínio direto com a construtora é 196 mil. Estamos vendendo por 20 mil a menos e ainda é importante dizer que nossa casa tem uma das melhores localizações do condomínio. Contatos pelo e-mail aline_boeira1201. A Boeira lá de Shangri-La. aline_boeira1201@hotmail.com. Obrigado pela atenção aí, é show do intervalo. Vamos faturar! Ô, Amir, vamos! Vamos faturar, pessoal! Vamos aqui vender o seu produto aqui no Desclassificados do Amir. Qual é, agora Amir? Com uma novidade. É o cupidos.www. Cupido. É exatamente, você aí não quer, você menina bonita, não quer encontrar sua alma gêmea? Então acesse cupido.www.orkut.www de novo, twitter.com/http. Aí você vai encontrar esse daqui que eu trouxe pra você. Esse daqui que é um rapaz bonito, de olho azul, bem apessoado, ator de novela e muito carinhoso. E-mail para dadodolabella@hotmail.com. Você vai estar muito bem com ele, viu? Garoto carinhoso mesmo. Beleza, o Dado Dolabella, hein, meu? Sentou a mão na Piovani, agora sentou a mão na namorada nova. Tá se especializando. O povo brasileiro que deu R$1 milhão pro Dado Dolabella no programa aí. Programa aí, doutor. Programa aí. E às 6 da tarde tem carne de baleia aqui no Pretinho Básico. Não perda. Todo intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho. Ai, cara, deixa eu te contar um negócio. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, você que sintoniza aí a sua frequência preferida da Atlântida ou a que tem na sua cidade para ouvir os malucos do Pretinho de segunda a sábado, a 1 e às 6 da tarde. A 1 estamos com Coca-Cola Nova Skin e Lojas Colombo, doutor Alceu. É bola! Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas! Manda aí, doutor Alceu, e a informação. Doutor Pedro, o Figueirense é o líder da TRP, doutor Pedro! Avante, Figueirense, pra frente, furacão. O Figueirense ganhou ontem do América de Natal, lá em América de Natal, doutor Pepe. Lá em Natal, cara. Foi 3-1 pro Figueira. Vitória histórica, né? Quem você aqui termina. Ganhou já do América Larga de Natal? Larga o telefone, Pianges. Como é que consegue tá falar um e jogar agora. Ao mesmo tempo, cara? Ele tá jogando um joguinho agora. Que louco cérebro, com isso, cara. É um cérebro. Os Uzbequistão é um tá na final da Copa do Mundo. contra o Egito. Cara, impressionante, cara. O que mais, doutor Alceu? Hoje tem a Liga dos Campeões da Europa, doutor Petra, que é a Libertadores dele. Sim, né, doutor Alceu. Tá na pré, né? Tá na pré. Vai ter o Ajax contra o Dinamo de Kiev, onde tá, velho? Ah, isso não é mais pré. É, ainda é a pré. Ainda é a pré. O Dinamo é o clube do André, que era do Santo. Vou falar em Santos, hoje tem Santos em Porto Alegre, não, doutor Alceu? Exatamente, o Grêmio. Grêmio e Santos. Santos, é Grêmio, lembrando Inter. Que Santos e Grêmio fizeram talvez a partida mais legal do Campeonato Brasileiro até hoje, Copa, né? Do Brasil. Copa do Brasil. Desculpa, Copa do Brasil. Do ano, a partida do ano no jogo. 4-3. E o Avaí joga com o Inter, hein, Avaí? 7-6. Vem lá no Cagê o jogo. O Cagê me convidou pra ver. Pra ver o jogo do Inter lá? É. Mandou ser pelo Inter. Ele tá doente, cara. O Cagê tá gripado. Por isso que ele me convidou. Era isso, doutor Petra. A gente já não tá entendendo mais. Dá informação aí de que o Tyson foi vendido, doutor Alceu. Mas não achei aqui, doutor Petra. Tenho que de fonte segura a informação de que o Tyson foi vendido. Pra onde? Leste europeu também. Leste europeu, é. Opa, Ucrânia. Vale a pena, meu. Vale a pena, vocês acham? Ronaldinho Palmeiras, vai chegar, esperem. Esperem, acertei a Alexandre não jogando, né? Acertei outras coisas aí, né? Vem acertando. A gente sabe que tu vai fundo na fonte, doutor. Mano Menezes vai estar no Olímpico hoje, doutor Petra. Pô, vamos tentar falar com o Mano Menezes às 6 da tarde, será que é possível? É uma boa. Ele chega no voo das 4:30 da tarde. Ai, não dá pena, então. Mano Menezes, que sempre foi tão gentil conosco desde que assumiu a seleção brasileira, falando conosco aqui no Pretinho. Não vai negar hoje que vai estar em Porto Alegre. Talvez ao vivo, obrigado. Aí o cara liga na farmácia antes do bota-boca e pergunta: alô, tem vitamina efervescente? Tem, sim. 1 ou 2 gramas. É, qual é a diferença? 1 grama. Vamos botar a boca, porazinho. Bota um valo. Tem um valo aqui. Deixa eu ler, meu. Essa boca é especial. Quer ler, meu? Eu sofri com isso aí. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca. Ivan Vieira manda. Não, mais aqui. Raiva, lembro, com mais raiva, isso aí. É um esclarecimento. Com raiva, ah, lembro. Esclarecimento! Esclarecimento é sem raiva. Raiva é tua depois. Esclarecimento é sem raiva. O teu comentário pode ser com raiva. Abaixo um esclarecimento sobre a manifestação de um ouvinte no programa de hoje. Antes de ontem, segunda-feira. Nota de esclarecimento para o programa Pretinho Básico referente à manifestação do dia 23 de agosto. Em relação à manifestação do ouvinte do programa Pretinho Básico. Terceira vez. Eu não tô entendendo o que o cara tá falando, gente, meu. Se vocês pudessem deixar o cara falar, eu agradeço. Por obrigado. Por favor, em relação à manifestação de ouvinte do programa Pretinho Básico sobre Planalto Transportes, a empresa esclarece. A diferença de preços de tarifas apontada pelo ouvinte ocorre em função dos serviços, dividido entre executivo e convencional. Isso aqui a gente citou aqui também, né? Esta diferença existe em função da Planalto estar se modernizando e acompanhando permanentemente as necessidades dos clientes e as tendências de mercado. A passagem do valor de R$ 71,50 para o cliente que opta pelo executivo. Para quem quer mais conforto ainda, tem a opção de 10 lugares no espaço executivo nos veículos double service, poltrona mais ampla e a disponibilização de travesseiro, manta, água mineral, ponto de energia para celular e notebook. Já a passagem de R$ 52,85 é para o convencional, que também tem atrativos como internet a bordo, poltrona soft reclinável, DVD, toalete de bordo e climatização. Além de todas essas vantagens, o cliente Planalto ainda pode parcelar a passagem em até 5 vezes no cartão de crédito. Parcela mínima de 25. Atenciosamente, Assessoria de Comunicação Planalto Transportes, Porto Alegre, 23 de agosto de 2010. Tem um telefone para informações aqui, se o ouvinte quiser ligar para lá. E reclamar ou pedir informações, é o 513407-5961. Fala, Potter! Não falou nada. Falou nada, na verdade. O que o ouvinte reclama é o seguinte: a Planalto, ela tá colocando locais especiais dentro de ônibus convencionais. Isso. Entendeu? Se tu chega com o teu dinheiro e não há mais poltronas convencionais, tu é obrigado a pagar mais caro por esse conforto que a Planalto disponibiliza. É diferente de um ônibus leito. O ônibus leito sabe que é leito, todos os lugares são leitos e está resolvido. O que a Planalto fez? Diminuiu os locais em ônibus convencionais e aí a pessoa que só tinha dinheiro para pagar o convencional chega ali e não encontra mais poltrona e tem essa mais cara. Óbvio que tem mais conforto, mas é mais caro, certo? Então, ou faz todo confortável o ônibus ou não. E tem outra coisa, a Planalto, ela detém o poderio do transporte para a fronteira oeste. Então, ela bota o preço que ela quiser. É mais barato e na mesma distância eu ir de Porto Alegre a Florianópolis, uma viagem interestadual, do que Porto Alegre a Alegrete. são os mesmos quilômetros e é mais barato no convencional eu ir pra Floripa do que pra Alegrete. Tem mais procura também, Não sei se tem, cara, tá sempre lotado. Tem 3 horários diários para Alegrete. E todos os dias, nunca tá vazio o ônibus. Sempre 80%. Óbvio que tem mais procura. E tem mais empresas que fazem isso. O que a Planalto faz é uma sacanagem. Porque como só ela faz, ela bota o preço que ela quiser. Mas eu não entendi, Potter. Porque olha aqui, ó, ele foi justificado ali o motivo pelo qual o preço tá acima. Ah, isso a gente já tinha falado. Não. O que o cara reclamou é o seguinte. Botaram dentro do convencional mais conforto. Tiraram ônibus. Exatamente. Alguns bancos. Perfeito. E a gente coloca uma coisa muito importante. A Planalto faz o que quer porque é monopólio. Só ela faz Porto Alegre e Santa Maria. Essa é uma questão fundamental. Há muito tempo, desde que eu me conheço por gente. Ela não tem concorrência, então ela pode decidir o que ela quiser fazer. E aí tu chega ali pra comprar com teu dinheiro, que só tem dinheiro pra convencional, não tem convencional mais. Só tem mais conforto. Tu vai ter que pagar por mais conforto, obviamente. Não, mas e aí a culpa ou é da Planalto? Num outro horário. Ou no, a culpa é da Planalto, é isso que eu não tô entendendo. É uma concessão, transportar pessoas então, é uma... Então vamos reivindicar aqui que haja uma outra empresa que possa fazer concorrência para melhorar a prestação de serviço e não ficar criticando a Planalto, que talvez esteja simplesmente fazendo uso do que ela tem direito. Não tem direito. Ela não, mas sozinha. Aí deve ter uma legislação que permita isso. Exatamente, mas pensa comigo. Só eu no Brasil posso transportar pessoas daqui. E aí a culpa é tua? Peraí, só um pouquinho. Calma, eu não acabei o pensamento. Tá, então acaba. Até Cruz Alta só eu posso fazer Porto Alegre Cruz Alta. Só eu posso fazer. Aí eu decido colocar só ônibus leito. E cobro R$400. Eu tô certo ou tô errado? Tá, mas aí é uma questão de quem permite ou não que tu faça isso. E não... teu, necessariamente. O que eu tô reclamando? Que há um monopólio. Tu tá querendo que as pessoas, que o empresário, além de tudo, tenha coração bondoso. Não tô pedindo. Entendeu? Tá interpretando errado. Eu tô dizendo que abrir espaço, tem que se colocar uma outra empresa pra concorrer. Se existir um preço abusivo nisso aí, alguém tem que controlar, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês rapidamente. Claro. Não surgiu do cliente, do usuário da Planalto, a demanda de repente colocar mais conforto dentro do ônibus? Não sei. A gente não sabe disso. Também. A gente não sabe disso. Então os caras pensam lá. Pô, os caras têm uma empresa que não é pouca coisa, Planalto, né, cara? É. Então vamos pensar o seguinte: com a cabeça do seu Planalto lá. Pô, eu tenho aqui 30 passageiros que estão reclamando que não conseguem ir na classe executiva do ônibus e ao mesmo tempo eu tenho 20 lugares vazios no meu ônibus eventualmente. Então quem sabe eu não boto 10 lugares de melhor qualidade em detrimento desses 20 que ficam vazios. Mas mesma Planalto já tem um ônibus leito, cara. Eles já têm um ônibus especial. Enquanto empresário, se tu não lota o leito, talvez valha a pena tu dividir o que tu tem entre as duas categorias, já que tu tem 3 horários por dia, a pessoa se organiza pra ir no horário e compra a passagem antes. E além disso... Assim, tô falando enquanto empresário, mas o preço que ele pratica, aí eu não sei quem é que regulamenta. Alguém deve cuidar. Globalização, cara. Alguém deve cuidar do preço. E tá melhorando a prestação do serviço, tá qualificando a prestação do serviço. Agora tu não deixa de ter razão do que tu tá reivindicando, que é permitir com acesso... Mas Everton, é muito mais fácil... Diminuiu o preço, etc. É muito mais fácil eu melhorar a minha prestação de serviço e cobrar mais caro por isso. Então... O que se tem que fazer é melhorar a prestação de serviço com o mesmo preço. Pra gente não ir em latinha... Aliás, os ônibus da Planalto são bons. É muito óbvio, eu falo assim, ó... A Planalto está melhorando a prestação de serviços. Mas a passagem cresceu R$35. É barbada melhorar a prestação de serviço. Calma, pera aí então um melhora a minha reclamação completa é o seguinte. Só a Planalto faz isso. Então, e ela cobra o que ela quer. Mas então... O monopólio luta... é ruim pra todo mundo, né, claro. Então luta pra que haja uma concorrência. Pronto. Olha, desde que eu tô me transportando até Santa Maria... Sabe, e até Porto Alegre. Esse posto de ser um. Pede uma vaguinha na Planalto lá. Ó, quero trabalho de diretor aí. Vai vir outra empresa, vai ser o mesmo preço. O preço não é abusivo. O preço é o preço de passagem. Quando entrou a Gol no mercado colocando passagens mais baratas, todas as outras empresas baixaram o preço. Boa. E aí todas tiraram a refeição do avião. É. Não precisa. Piorou o serviço. Piorou o serviço. Eu fico 7 horas dentro de um ônibus pra Alegrete, não preciso me alimentar. Eu fico 1h30 até São Paulo, também não preciso me alimentar. Eu também acho. Eu tenho uma reclamação. Eu não viajo pra me alimentar, eu viajo pra viajar. Qual é a reclamação, guri? Dá pra botar a vinheta aí de novo? Qual é a vinheta, guri? Outra bota-boca aqui. Uma reclamação pra você. Tem val aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, o colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca. De novo. Acabou. E-mail do Douglas Zimmermann Melo. É um absurdo o que acontece em Jurerê Internacional. Como se já não bastasse as condições precárias dos L pontos. Estão realmente muito precárias, com sinalização muito ruim. As lombadas de Jurerê Internacional são muito altas. Pra passar com a minha Ferrari nelas, eu tenho que fazer manobras. E ainda pode acontecer de arrastar o fundo da Ferrari na... Enfim, ali na lombada. Assim não tem condição, tenho que utilizar o Hammer pra ir até a padaria e deixar a Ferrari em casa. Manda um para pra toda a galera do PB, o Douglas Zimmermann Melo reclama aqui, ainda deixa uma frase: o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é na casa do guri. Douglas Zimmermann, um grande abraço, tá feita aqui a reclamação, a gente pede que a prefeitura de Florianópolis em ano eleitoral faça alguma coisa. Atenção, prefeitura de Florianópolis, poxa! Ele pontos de qualidade, cara, lombadas mais baixas. Nunca vi o guri engajado de Ferrari, assim, poxa. É, é, não, é a obrigado, é a voz da comunidade. Vai daí, Rodaiquinha. Tem um direito de resposta aqui da Nath. Ela é de Floripa, mandou um e-mail pra vocês há 2 dias. E nos comentários ela teve que ouvir vocês a chamarem de encalhada. Opa. Não, isso foi a baleia. E é aí baleia. Ela responde. Ela confundiu. Ela responde: não, queridos, não sou encalhada. Sou uma mulher que resolveu cuidar do seu filho e da carreira após o divórcio. Sim, me divorciei há 12 anos, mas nunca fiquei sozinha. Somente não encontrei o cara certo. Calhada. Sou secretária e administradora de um escritório de advocacia muito bem sucedido. Tá trabalhando demais. Trabalho de terninho e quando passo nos corredores, chamo a atenção dos homens. Claro. Chama atenção pelo espaço que ela ocupa no corredor. Mas admito que tenho um dedo podre para homens. Opa. Sou pior que curva de rio, só para tranqueira. Por isso, tá encalhada ti, não, por favor. Já tive homens que quis e homens que não quis também. Só sou mais uma no meio da multidão. Bah. Tá certíssima, Nath, o problema não são as mulheres. São os homens. São os homens. Claro, sempre. Que, na verdade, assim, já diminuiu bastante o número de homens que quer ter um relacionamento com mulher. Querem, né? Sim, sim, sim. Já diminuiu muito, os homens, eles são hoje também, eles estão assumindo a homossexualidade. Cara, mas sabe, quase minoria. Bianches é um que desistiu de ter relação. Eu acho o seguinte, meu, por mais grosseiro que a gente seja, a gente sempre encontra uma mulher, então a nossa organização, os homens, pra cada mulher, onde tem mulher, nossa organização onde está lá. Onde tem mulher, eu vou e fico à vontade. Existe mais mulher do que homem. Mulher. Entendeu? Então, o que que acontece? Como pra mulher é mais complicado encontrar um companheiro, um marido, ela acaba se conformando com o que existe. Então, o homem pode escolher, né? A nossa organização está muito satisfeita. Porque tem um monte de mulher, entendeu? Agora eu entendi a Thaís. Mulher do Porã. Eu sabia que ia sobrar, cara. Eu sabia. Eu tinha certeza. O Porã pôde escolher a melhor mulher. É verdade. Já a Thaís não teve essa opção. Escolhi entendeu? Bem. Aí caiu no Porã. Por falar nisso, deixa eu dar um toquezinho aqui de uma peça de teatro das nossas amigas, a Fernanda Carvalho Leite, a Ingra Liberato, mulher do nosso querido amigo Duca Lendecker. Estão de volta as Inimigas Íntimas no palco do Teatro São Pedro neste final de semana, sexta, sábado e domingo. E nós temos ingresso aqui para quem tiver a fim de assistir a peça da Ingra e da Fernanda. É 0-5184-010-943. Só ligar. Fique à vontade para ligar e faturar o seu ingresso. Sim, fica aí atendendo ali, Porã. Vai daí, Rodequinha, manda bala não, aí. Mas eu já. Ah, tu já foi? Acabou de ir? Vai tu, Potter, então. Uma piadinha, então, vai. Piada do Potter! Creme esfoliante, use depois do carnaval. Sobre isso que a gente tava falando, o sujeito... Meu Deus do céu. Sujeito cinquentão ali faz uma entrevista para emprego e aí o entrevistador diz: muito desculpa, bom, mas o senhor chegou a essa idade e nunca pensou em se casar. E aí o cara: olha, eu já pensei muitas vezes. E por que não se casou? Exatamente porque pensei em fazer. Sabe que o desejo não é como medo. O desejo é a própria essência do homem. É bom. Uhum. Quem disse Arnaldo isso? De amor? Um, dois, três. Quem disse isso? Tu não entendeu, então? Não, entendi, então, cara. Entendeu. Entendi que tu é homossexual, desejo, cara. Disse Baruch de Espinosa. Ah, é um vinho, Espinosa, cara. É um bom vinho esse. É um filósofo. Baruch de Espinosa. Ah, tem um programa da GNT de culinária. Tomei o Merlot Baruch de Espinosa. Quem deseja, pode desejar qualquer coisa. Inclusive, sim, o mal, né? Do Rodaica Daut disse isso. Inclusive, homem... Homem no sentido do ser humano. Se entregou. Não, é sério. Ah, vocês são muito idiotas. Quem deseja pode desejar uma comida, uma mulher. E o homem aqui em questão, o homem em questão é o ser humano. É o gênero, né? Exato, foi o que eu tô dizendo. Pode desejar qualquer coisa. Tô desejando uma comida. Manda mais umas aí, Alexandre. Uma fome, Moreno. Culto. Beijo, frota. Culto Marcos Piangers é aquele que sabe onde encontrar aquilo que não sabe. Ah, não sei onde eu deixo. Google! É acessar o Google. É quem disse isso? O George Simmel. George Simmel. Sociólogo alemão. Vai ser uma cerveja. Arroba o ator, Simmel, né? George Simmel. E sim, Mr. P, eu sou o Lucas Weber de Florianópolis, que ficou esperando vocês no Hotel Intercity. Falando nisso, tá na hora de vocês tirarem umas férias aqui em Floripa. Vamos! Vamos! Estamos chegando aí no planeta, mano. Fica tranquilinho, o planeta tá aí. A gente iria antes, mas aí tiraram, né? Mas vai ter uma balada em Floripa em dezembro. Vai ter em dezembro, já dezembro, tá. Dezembro, já tá. Chega antes, então. A gente tá marcado. Tá bem. Cara, pra encerrar é o trote do nosso querido Geiso. Quem hoje? Que quer aprender música. Quer tocar um outro órgão que não seja o seu próprio. Meu Deus. Querendo tocar flauta agora. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Até aqui viemos com Coca-Cola, Nova Skin e Lojas Colombo. Na sequência tem o Barracão. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso quer aprender a tocar um instrumento. Talento, boa tarde. Aqui é o Geiso, tá lá, né? Oi? Aqui é o Geiso, meu. Geiso? Isso, meu. Oi, eu gostaria de aprender a tocar música, salada. Isso, qual é o instrumento? Eu tô meio estressado, salada. Tipo, gostaria de, sei lá, um instrumentinho, salada, terapia, meu. O português do jeito, né? Estressado, meu. Tranquilo. O que tu me recomendas, meu? Aí assim, ó, tem o nosso curso de musicoterapia, né, que é justamente isso, assim, tu vem aqui e faz uma aula pra relaxar, assim, né? Uau. Encontrar algum assunto que te agrade. Ô, meu, que tipo, meu... Sou bom de instrumento, tá ligado? Mas só aquele manual, velho. De cordas, não, tá ligado? Uhum. Tipo, quando tem a mão envolvida, tá ligado? Toco bem o instrumento. Tu já fez aula de algum instrumento? É, tipo, dom natural, tá ligado? Dom de natural. Instrumentos com a mão, tá ligado? Tipo, bate, rebate, tá ligado? Daí eu não sei, meu, se tem outros, tá ligado? Uhum. Você cantar também, entende? Canto, meu? Tem sim. Técnica vocal. Tem curso. Como é que, tipo, funciona assim, tipo... O professor fica comigo, eu fico... Ah! Não, na verdade, a aula tem 55 minutos, né? E metade desse tempo, vocês ficam na prática, né? Que é bem por aí. E aí, depois tem a teoria, né? Que você explica por quê do exercício, né? Que vocês estão fazendo exatamente. Ah! Né? Tipo, eu canto rap, tá ligado? Uhum. Tem até um, tipo, eu compus uma vez no banho, tá ligado? Uhum. Tipo, cantando... Não sei, se quiser cantar, só pra ver o que tu acha, meu. Olha! É que assim, ó, eu não aceito não falar de tu nenhum. O coração, tá? Sei o que é mais um, tá ligado? Tipo, essa música eu compus, tá ligado? Mas eu queria me meter do lado outras coisas, cara. Meu. Fazer isso depois de uma bandinha, tá ligado? Botar um acorde, né, meu? Claro, é, tem essa aula demonstrativa, né? Que é bem legal, vem pra te conhecer. Não, porque, meu, essa aula de canto eu fico um pouco preocupado, né, meu? Porque vai que o cara me leva no canto, essa aula, e eu conheço o cara, meu. Não, isso aí não tem problema, né? Eu vou mostrar que tem vários alunos. Ah, você falou, meu, aula de canto, tá lá. Uhum. Tipo, que nem o cara, meu. Tipo, a aula de pintura, meu. Depende da brocha, tá lá. Uhum. Aí assim, ó, eu não sei qual horário tu gostaria de fazer a aula, ou qual o dia da semana. Acho que na tarde, tá lá. Uhum. Depois vale a pena ver de novo ali, meu. Porque eu trabalho no bar da Dona Rosa, tá lá? Uhum. Tipo, eu sou, tipo, RP, tá lá? Tipo, eu faço comunicação entre a Dona Rosa e os clientes, tá lá? Então, meu, aí eu, bah, queria fazer umas aulas, né, meu? Bah, é importante, meu, fugir das drogas, tá lá? Uhum. Então tá. Olha, é o seguinte, meu. Olha, na real, meu, eu queria mais aprender. Eu queria, tipo assim, ó, cantar minha música, tá ligado? Pra botar a música na Rádio Atlântida, tá ligado? Porque, meu, o que que ele tá falando, tá ligado? Meu, o Geis, meu, do Pretinho Básico, tá ligado? Do cabelo de espaguete da Atlântida, tá ligado? Tu me conhece, meu? Claro, claro. Tá falando comigo, meu. Ah, muito feliz. Muito feliz. Então tá bom. Tô muito feliz. Mas, meu, aula de canto não, né, meu? Ah, tu que sabe, né, Jason? Então tá, é o meu, Geizô. Geizô. Geizô, sem ele, tá lá. Ah, Geizô. Valeu, meu. Então tá. Então tá, meu, até mais. Até mais. Valeu, Geizô.